menino da nova. Competição tá lá embaixo, aqui em cima tamo colaborando. Ainda no mesmo bairro, G, gol, vamo, gol, dos prédios, gol, vamo, GA, gol, vamo. Negala, he sent me the magic. Ai, carburando no carro com o vidro fechado por causa dos ping. Eu preciso ser um mano discreto, ter um mano do corre trampando na gig. Atiro pela diagonal, eu quero ver o opositor fazer zig. Ela disse que eu sou radical, eu não deixei ela sair brega comigo. Mas fiz ela bater palma pra mim. Ela não usou as mãos, eu fiz ela bolo tudo back pra mim. No modelo 4x4 atualizado, uns 30 no Jeep. Outros dentro da G63, mas esse assunto já não é comigo. Dois prédios, baby. O meu carro parece a porra de um tanque. Na ponta do bico da Glock ela desce e acende na blunt um skunk. Vadia, que papo é esse? Porque eu não sei o que significa pose. Tô na rua, larguei o celular. Esse é o único ponto de vista do bonde. Nego sem pânico, super-herói do gueto tem um nome. Vague. Garota olha pra cara do menor que te come depois some. Viciada, puta emocionada. Quis postar no Insta que é minha dona. Ai, quebra banca. Quer fuder dentro do escritório. Desce a persiana. Garrafa de porcelana, igual o dente daquela vadia. Comecei a comer ela de dia. Hard. Já ficou de noite, colocou adesivo na câmera. Cê sabe, bandido não gosta de close. E toquei o inimigo na blunt, toquei a porra do inimigo na blunt. Eu ando atirando na sua, me sinto como se tivesse no stand. A picadilha tem que ser de band, Ferrari vermelha puro sangue. Ela joga por japa de gangue, supernova no topo do rank. Cê não rima, cê é comediante, e fazenda me pede uma chance. Se eu chego com o bonde, ela fica sem preço. Se eu chego de carro, é lá e tá dentro. Meca preta roncando igual dono. Grana na bolsa da Barbie, poder aquisitivo da Barbar. Sacrificaram na armada. Quando ela deita na cama, nós... O movimento tem que ser constante. Baseado longo igual taco de gol. Meus mano no set, trampando no note. Ensina esse mano, me sinta tão cold. Dos 11 anos, já pulei pro 13. Eu ganho dinheiro sem artigo 12. Mano envolvido de quarto igual açougue. Garota vegana, tava fumando um couve. Joga buceta pros mano da nova. Joga buceta pros mano da super. SPNV, this that moment.